Visual com campo. Já se encontra visual, Zulu Delta. Chame torre em 118.6 para ingresso no circuito de tráfego. Gente, está presente 118.6, Zulu Delta. Tango Zulu, olá, caminhador. Tango Juliette, Tango Zulu, chame torre Salvador, 118.6. Patrulha, tripo Papa Romeu Lima já sobre o farol de Itapuã. Tripo Papa Romeu Lima, programa espera sobre o farol de Itapuã, chame torre 118.6. 118.6, graças, uma boa tarde. Decolando a 17, com curva à direita após a decolagem, corredor axé à saída. O transponder vai ser o 0115 e a frequência do controle 119.35, torre 118.62. Tango Zulu no externo, cancelamento autorizado base pela direita, pista 17. Positivo, dá uma milha e meia para o externo. Positivo, quando no externo autorizado cancelamento, prosseguir uma base pela direita. O Zulu Delta Oscar, 5 milhas para a rotatória. Zulu Delta Oscar, mantenha espera na rotatória 1500 pés e guarda instruções para prosseguir final pista no 7. Gente, vai, mantenha a espera pela esquerda, mantenha 1500, Zulu Delta Oscar. Papá, papá, Mike, é com o Delta, prossiga. O desafinamento é forte para o ataque. Corre o triplo Papá Romeu Lima no farol de Tacoza. Opa, triplo Papá Romeu Lima, faça espera 500 pés sobre o farol de Itapuã, guardando instruções. Deverá ficar atento a um tráfego decolando da pista no 7, tráfego é um Cirrus, decolando da pista no 7. Positivo, senhor, vai ficar na espera. Tango Zulu, passou externo, 5 milhas, tem mais trabalho. Tango Zulu autorizado, base pela direita, pista no 7, vamos aí com a pista livre. Decolada pista 1-0, 3-3-1. Gente, estamos agora em retrolização, decolando 1-0. A provável saída será Momo Vatap. Gente, Momo Vatap, 3-3-1, na guarda do copo. Paulo Salvador, gol no 674. Dá 3-5, obrigado. Boa, nível 400, paciente da informação Tango. Boa tarde, Azul 4065, decolou nessa escuta. Estou no 674. Tubal nível 320, perfil da saída, gole, transição, Gonza. Ok, 320, gole, Gonza, 4065, Azul. Juliette, na escuta. O Vitor Juliette, só confirmando, sobre o voo TGL em Veracruz. Agora um minutinho, cópia. Está na final do ano 7, Zulu Delta Oscar. Base pela direita, está no 7, baixo travado, Tango Zulu. Tango Zulu tem autorizado pouso, pista no 7, vento no 7, geral 08. De pouso, né? Agora 649 para o Taxi Call 52 a bordo, parametrizado 50, alternado Aracaju. Tem condições de prosseguir a aproximação 14-35 da presente? Positivo, senhor. Para a cabeceira da 35, senhor. Isso, o senhor prossegue com a cabeceira 35 para depois Taxi Call. Seu pátio será o pátio número? Pátio da Bata, senhor. Pátio da Bata, sim. Então ele irá prosseguir com a cabeceira 35. Vamos ter um tráfego agora girando base. Formarei quando o eixo da pista está livre. É, a rota DCT, decolando a 197 com curva direita, corredor axé, transponder 0151 e a frequência do controle 119.35, torre 118.6. Vitor Juliette, confirmando 02 a bordo da parte da Bata para acionamento de táxi, chama agora torre no 8.62. Bom voo, boa tarde. Arizona 55. Prossiga. Pode iniciar o push. Afirmo, chame intacto. Camará. Final de 2 milhas, 1,7, beleza, da porta. Papá Romeu Vitor, India Uniforme, informe radial ideal para o destino. 280, Vitor India. Afirmativo, Papa Romeu Vitor em de uniforme. E mantém os corredores, aguarde a autorização. Na sua escuta, mantendo o farol da barra. Passarudo 2231 no cópio. 2231. Autorizado barreiras 220 via Whisky 42, decola da pista 10, curva esquerda. Saída Momo, transição VATAP. Controle 119 decimal 35 e aciona 502.000, passarelo. 20220, IC 42, decola 10, curva esquerda, Momo VATAP, 1935 é o controle, 502.000 no transponde 2231. Confirma o transponde? 5026. Chame pronto, passarelo. Camarada pronto, 2231. Salvador, Lona 785, autorização nível 400 para o Rio de Janeiro Galeão. Na informação Tango. Vou coordenar o 400, aguarde cópia no 785. Ah, sendo previsto, por gentileza, seria da hora? Da El Bles. El Bles, aguardando o Lona 785. Quantas milhas? Gente, força aérea 2733. 935, aciona 5013, Gol 674. Autorizado Campinas 400 via Upper Whisky 58, decola da 10 com curva direita, saída Gole, transição Gonza, controle 119, decimal 35, aciona 5013, Gol no 674. Correto, champion. 674. Nível 035, informo o tráfego 1 hora, 1 ou 2 milhas, rumo sudoeste, mantendo 045, fazendo sobrevoo sobre a ilha de Itaparica. Papa Romeu Vitor, India Uniforme. Autorizada para o direto 280, Vitor India Uniforme, paciente. Copiou, subir e manter o 035. Afirmo 35, do Uniforme. Romeu Vitor, India Uniforme, estimado para pouso. Manos 2014. 20147. Ano 649, decola 42, controle 19, decimal 35. 035, boa tarde. O Zulu Delta Oscar, solo 142, local de estacionamento. Mike Echo deu autorizado a alinhar e manter a posição pista no 7. 3385, obrigado. Controle voo, ano 649, decolou, cruza 2900. Nota 186, no 011, até 385, obrigado. Bruno 785, óbvio. 785, pronto para a cópia. Autorizado nível 400 para Galeão, Apesulu no 4. Decola pista 10, direita curva, Dael, transição Bless. 119, decimal 35, 5016. Autorizado nível 400, conforme solicitado. Saída da Elton, São Blaise, decola da 10, curva direita. Controle na saída 11935, 5016 no transponder. Aerovia Alpes Zulu 14, Zulu 1785. Correto, chamo pronto para puxa acionamento. Para pronto, 1785. Alfa Vitor Juliette, após a decolagem do Sikorsky ali em Montreal. Mike Eco Delta decola. Controle 119 decimal 35. 1935, Mike Eco Delta. Controle o papapá Mike Eco Delta. Papá Mike Eco Delta. Suba para 1010, autorizado direto Manati, informe 20 milhas de Salvador. Quem é que eu posso ver 20 milhas mais que Delta? Operador 733, garante que o CDC para 2 do 10 anos a tráfego de emergência simulado sobre 03. Time aeronáutico modulou, controle não copiou, por favor, repita. Para a 2733, solicita agora descer para a 2210, com vertical de Vera Cruz, que é já tráfego de emergência simulado. Excelente, Fosfera 2733, descer em condições visuais para 2010, frequência livre para coordenação. 2733. Juliette, autorizado a decolagem, pista 17, vento 170 graus, 0629. Confirma. Você autoriza a ascensão 085 para o Vitor em uniforme? Papa Romeu Vitor em uniforme, está autorizado a ascensão 085 em condições visuais. Uniforme. Vitor Juliette decola os 47 controle 119 decimal 35. 119 decimal 35, só saber se você vier. Controle alfa visibilidade para transferência de frequência. 119 decimal 35. 1935, obrigado, boa tarde. Boa. Gol 1649, passa nível 1140, chame Recife em 1288, alterna 1033, decimal 25. 2833, vai. Tá livre, gol na 785, rapaziada, vou chamar a porta para o táxi. 500 10, ingresso no corredor Vera Cruz. Reporte através de Paris. Zero, por favor. Gente, Kilo Quebec Serra. Boa tarde, Otan. 3155, decolando, até sua. Otan 3155, contato radar decolagem, suba ao nível 360, o perfil da saída da EL. 360 da EL. Como Salvador 2239 da Passarido, na remota para o puxo estacionamento, quem está dando? Tá ali, você puxa, muito tarde. Para ataque 2239. Salvador, Marimelade 9870, centro da Tango, está cruzando 180, autorizado 150. Marimelade 9870, acione identificação, autorizado chegada a Mari, desça e mantenha o nível 050. Mari 050, autorizado para o Lago 9870. Confia que a pista 10 vai estar operada na sua totalidade a partir do 00. Mariglog 9870, informo que os primeiros 1.200 metros estão disponíveis. A partir do 00, ela está operada na totalidade, por quê? Aguarde, 9870. Escuta, aguarde. 31 da Passarida, para o táxi CAB 224 horas e 10 de autonomia. Alternando Lapa. Disponíveis. Ok, 9870 graus. O procedimento de puxa aí, aguarde para o seu dado aqui. Suzinho disponíveis, Starring Log 9870. Ok, está a restrição atual de 1.500, aguardando apenas o aumentamento do 9870. Confirmando a alternativa do 223, não, é Palmas aqui? Gente. O meu Vitor, Índia Uniforme, 35 milhas noroeste de Salvador, chame Centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 125.45, 2685, líder em Vitória. Salvador, mais para o hotel. Decolou, sexta, 41, 47, CLB, 119, Alfa Tango. 1500 pés, estão efetuando sobrevoo sobre Veracruz. Avisado para Sebastião. 981785. Aguarde só um instante do seu táxi. Ok, aguardando. Boa noite, 1785. Gol 1674, tem 46 a bordo, 0449 de autonomia alterna com pronto para ataque. 1674 autorizado, Juliette Alfa na Delta 19, pois na Delta 118612 no 011, ajuste. Autorizado o taxi de Juliette Alfa, Delta, Delta 1-1-8-6-0, com na 09, no gol na 674. O 2-2-3-1, da passarela para o táxi, ou o top? O Juliette Alfa seguiu o gol do 612, o que já está iniciando também? O 75 vai seguir o próprio voo da companhia, no ponto da Delta, 118 meia dúzia, ajuste 1011. Precisa seguir para seguir o bonde da Gol, direto ao Fidel. Zero está autorizado descer para 3000 pés, ajuste 1011. 3000, 1011, é o ajuste 1011. Boa, na 7 seguiu o Magna Companhia. E o passageiro vai seguir o voo? Na 523, na passageiro, seguiu o Bande da Gol, e lenta ao Fidelta. 325, obrigado, boa tarde, 325, senhor. Tira o Quebec Serra? Papá, papá, Mike Eco Delta, frequência livre para coordenação. Patango Juliette Bravo Delta, sendo identificação, chegada a Bonf, reporte ponto ideal de descida. Para descida. Desça para nível 040, Juliette Bravo Delta. 040, descendo, Bonf. Parig log 9870, tráfego 11 horas 5.2 milhas, rumo nordeste. Tráfego de pequeno porte, mantém 1500 pés. Diante do tráfego, temos o mesmo no GPS, Magra Quadrilha. Sample 0, degrees de right flat. There, take off, runway 10, go 1674. Salvador, eu vou no 075, informação, Tango, tá cruzando 70 para 150. O 1075, aciona identificação, chegada a Mari, desça e mantenha nível 050. Pode manter 50 no 075. Varig log 9870, após a posição Duna, está autorizado o final ILS, descer e manter 2000 pés, ajuste no 09. Após Duna, autorizado 2000, 0011. Controle, o Alfa Juliette está na vertical do Fora da Barra. Alfa Vitor Juliette, informe visual com Veracruz para livrar frequência. Controle, a informação entrou sem compreensão, teria controle repetido? Alfa Vitor Juliette, informe visual com Veracruz para livrar frequência. Alfa Vitor Juliette. Tá, visual com Veracruz, né? Gente, informo tráfego 12 horas 8.5 milhas, é o Charlie 208, está sobrevoando Veracruz. Frequência livre para coordenação, Alfa Vitor Juliette. Frequência livre, está ciente, o Alfa Vitor Juliette. 935, go 1674. Salvador, go 1674, leaving 2000 on Bonnie Gomes' departure. Echo, go 1755. Echo, go 1674. 2737, go Lima, Tay. Echo, Apollo, go Lima, Tay, 2739. Torno 785, autorizado a decolagem, pista 10, vento 160, grau 08, cross. Autorizado a decolagem, capoteiro 90, gol 1785. 870, ingressou na final, está baixado e travado. Log 9870, chame torre 118, decimal 6. Já estão interditados? 1200, interditados, 9870, eu tenho última informação. Cliente. É, solicita 1360 para o Vale de Log para aguardar a liberação da pista. Gente, chame torre 118 decimal 6. 186. Torre o Vale de Log 9870. Vale de Log 9870, complete a aproximação, aguardando informação de pista livre, Brasília para iniciar a corrida. Vento 160 grau 089, ajuste 1109. Torre, por gentileza, confirme, os 1.200 metros já foram liberados do, para o Log 9870. Torre, copiou o Varig Log? Afirmativo, é Log, a partir de agora, 00, já estamos operando apenas com os primeiros 90 metros fechados devido a obras. Ciente, apenas os 90 metros iniciais. Interditados, 9870. Colo 785, decola ao 01 no controle 119.835. 1935, uma boa tarde, 1785. Boa tarde. Comandor, muito boa tarde, o gol 1785, decola, libra 2000. Nossa. Centro inicial 2231. A gente suba ao nível 360, saída da El. Controle Salvador, muito boa tarde, gol 1785, decolou, está livrando agora o 025, subida da El. Confirme, gol 1785. Gol 1785, acione 0496. Acionando 0416, gol 1785. Melog 9870, pista livre, tem autorizado pouso. 150.0 metros. Livre, pouso 9870. Confirme o vento, 150 com 6. Isso aí, 150.0 metros. Grato. Chegada, Bonf, desça e mantenha o nível 060. Bonf 060, 7. Salvador, Sério 2733. Sério 2733, prossiga. Eu sou de Veracruz, estou mantendo o bicho 87, solicita regresso para a Sério do Sul do Salvador. Sério 2733, mantenha 1500 pés, ingresso no corredor Veracruz, reporte através de Paripa. Eu, Veracruz, reportar através de Paripa. Usa a Natal, seguindo o capacete. Controle Salvador, boa tarde, parceiro do 223, ou não? Melog 9870, no solo ao 03121, decimal 9, ao livrar. Ai, vai livrar direita, 1219 ao solo, 9870, até já, um abraço. Até mais. Olá, Kilo Quebec-Serra, outra sala. Kilo Quebec-Serra, reporte ao final de 3 milhas, capoeira do 7, número 1 para pouso, vento 160, grau 08, nosso Kilo Quebec-Serra. Barra. O dono vai manter o perfil da saída Momo, sente. Ok, mantendo o perfil da saída, mantendo o seu escuta aí.